Vera Gol 1714. Curitiba 317, decolado aos 43, chame controle 199, decimal 8, bom voo. Vera Gol 8, boa noite. Controle Salvador, sendo identificação, chegada a Mari, desse mantenho 080, direto Mari. Objeto 6746, proa de TAP. Proa de TAP, pro Web 6746. Desse mantenho 050, Web 6746. 050, Web 6746. Chané 62, 5. Torre, o voo 994, boa noite. Informação Bravo, autorização Maceió. Boa noite, Golo 994, saída prevista Puca, transição Aracaju, número 2 para cópia. Aguardando. Golo 606, pronto para cópia? Pronto para cópia, no 606. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 110, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5076, coteja. Autorizado 390 para Campina Grande, vai pela Upper Zulu 10, saída Puca, Zipar. Decola da 10 com curva esquerda, controle 119.8, transponder 5076, pro voo 1606. Cotejamento correto, chama para pushback isolamento. Camará, o voo 1606. Mantenha o ponto de espera. Mantenha, contato para Salvador, pede que o senhor voe trova, devido a flock estar na outra aerovia. Ah, 3226, ali mantenha no zero. Mantenha 10, 3226. Espanha 6258, solo aos 46, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Virando à direita, táxi de Alfa para reportar da Juliette, o Chané 6258. A linha decola da 10, vento no 00 graus com 9 nós. A linha decola na 10, 3226. Salvador, gol no 714, pronto, ponto de espera da 10. Vamos 714, faz início da corrida do Airbus da tá à frente, a linha mantém no 0. Posso correr Lima, tem 910, Gol no 7 no 4. Salvador, boa tarde, 348, level 180, and it's 170. 408, Sunset level 060, Mad Arrivals, qual que é identity? Zero de Galpão Campo, Gol no 330. Uno 330, torre no 8, decimal 6. 286, grato, bom serviço. 7746, desça para 2000, reposta estabilizado na final. 2000, qual o ajuste, senhora? 1012. 1012, obrigado. Bom trabalho. Controle Salvador, 3226. 3226, subo 370, saída Puca, contato radar na decolagem. 320, confirma ou 3226? 370, 326. 370, 3226. 30, vento 100 graus com 9 nós, altímetro 1012, aguarde a pista livre. Gente, aguardando, vamos 330. Show no 7 no 4, livre decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-0 nós. Decolagem para Gol no 7 no 4, 1-0. Aproximando-se da Juliette, o Xané 6258. 6258, táxi via Juliette, 1-3 da remota. Juliette, 1-3 da remota, o Xané 6258. Zero, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0-1-2. Livre pouso, cabeceiro 1-0, vou no 3-3-0. Vou no 7-1-4, decolado ao 5-0, chame controle 1-9-8, bom voo. Controle de saída 19-8, Gol no 7-1-4, obrigado por dia. Vou no 9-9-4, pronto para a cópia? Prossigo no 9-9-4. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9-8, aciona 5072, coteja. Saída Puca. Saída Puca, 230, Gol 1714. Aracaju, 1985072, é o Gol 1994. Protejamento correto, chama para pushback sonhamento. É, pode lá. Exato, é 6746. 746, torre 1-8, decimal 6. 8-6, boa noite. Salvador Web, 6746, embaixo travado, final da X-Ray para 1-0. Objeto 6746, número 2 para o pouso, reporte externo. Número 2, 6746. Salvador, boa noite, 9-6. Boa noite, 9-6, prossiga. Obrigado, Não Pessoa, 3 na Sierra, um abraço. Sente saída prevista, Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Mandando cópia, Puca, Aracaju, gol na 8 na... Gol 1606, parar, puxa em planeta, posição 06. Autorizado de protáxi no 606. Chamar protáxi, gol 1606. Boa. Altímetro no 0 no 2, livre pouso na 1 no 0. Livre pouso na 1 no 0, vai 6-7-4. Acho que é 6258, né? Escuta. Sente, informa sua posição. Posição 1 no 3. Já está estacionado, confirme. Afirmativo, conforme a orientação, tá? Via Juliette, posição 1 no 3. Sente, grato. Gol no 7-4, Recife agora, frequência 125, decimal 45, alterno 1-2-6-8-5. 2545, 1-2-6-8-5, 7-4, gol. Bom dia. Bom dia. Portugal 024, go ahead. Over there, Portugal 024, ready to start. Tem a minute, 55. Roger, expect Puka departure with departure transition number 248C clearance. Dois. Confirma. 3520, torre no 8, decimal 6. 86, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, R3408, origina 8-0. 408, Santos 2000. Feet, Kenate 1012, report establish on final, clear the ILS approach. 72,000, 1012, clear ILS, check establish on final, report. A 746, solo 56, livre direita, táxi na frequência via Alfa Kilo, posição número 8 do PAT 3. Alfa Kilo, posição 8 do pátio 3, o Web 6746. Obrigado. Quando o gol 606, pronto para o táxi, está com 1-1 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, alterna a Fortaleza. Confirma a autonomia? 4 horas e 13. Gente, 1-1-1 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Alfa Índia, reparte pronto, ponto de espera. Táxi Alfa Índia, repartirá no ponto de espera, gol 606. Corrigindo, táxi via Índia Alfa, repartir no ponto de espera. Índia Alfa, repartir no ponto de espera, gol 606. Oi, gol no 994, estacionamento no 02. Aguarde para o pushback no 994. Aguardando. Salvador, boa noite, o TAN 3520 passou estéreo estabilizado. Boa noite, TAN 3520, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0-2, cheque o trem. Livre pouso, baixou e travou, TAN 3520. Romo 330, após passagem da aeronave da companhia, táxi via Juliette, portão número 8. Afirmativa, após passagem do táxi da companhia, Juliette para o 08, Romo 330. Carrinho, mais 1 a 2 minutos para a cópia no 896. Está na escuta no 896. Gente, após passagem da bus batendo na curta final, a linha mantém no zero. Gente, após a passagem da aeronave, vai lembrar que eu vou fundo 606. Voo 994, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Sim, pushback somente, para o táxi, voo 994. Salvador, Salvador, eu sou Mike Bravo, vista na posição 09. Prossiga. Solicitando autorização de reboque da 09 para posição 14 do Patiuno. Gente, aguarde autorização. Obrigado. K3520, solo 00, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Frequência livre à direita e a Alfa, mantenha a Juliette. K3520, obrigado. Vou no 896, pronto para a cópia? Pronto, cópia no 896. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Priwisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5074, coteja. Autorizado 370, João Pessoa, via Priwisk 58, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, transponder 5074, voo na 896. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Para pushback acionamento, gol 1896, posição 3. Sente agora de sair o próximo no setor. Com no 606, livre decolar da 10, vento 1110 graus com 8 nós. Vento decolar com o voo 606. Salvador, Aero 408, established RS 10. Report Aero Marker 408. Marker inbound, return 408. Airplay 408, clear to land runway 10, wind 110 degrees with 8 knots, QNH 1012. Clear to land 10, 1012, return 408. Volo 606, decolado ao 02, chame controle 119.8, bom voo. 6098, voo no 606. Voo no 606, decolado, subindo a Puca. Voo no 606, Puca 390, contato soldado na decolagem. Voo no 606. para o táxi, voo no 994. Cupom 179 a bordo, 2 horas e 20, alternando Salvador. Estamos 79 a bordo, 2 horas e 30, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera, altímetro no 0 no 2, voo no 994. L12, via Índia Alfa, reporte a ponto espera, 994. Salvador, 330. Prossiga. O senhor pode, por gentileza, acionar a Infraero, solicitando o operador de pinga? Ciente, qual portão? No 8. Ciente. Sa 3520, táxi via Juliette para o portão 1. Observando a aeronave da Gol saindo na táxi. Ativo, passagem Juliette para o 1, visual com o Gol 3. 02281, prossiga. Gente, saída prevista Conde, aguarde cópia. 1896, cidade de acionamento. Agora temos aeronave ingressando, após será autorizado no 896. Gente, no 896. Ponto, espera, da 10, 1994. 1994, ali mantém 10. Ali mantém 10, bora 1994. Currently 408, on the ground at 05, vacate to the right, taxi on this frequency via Alpha, report before Juliet. Just vacate to the right, in Alpha, report for Juliet, Air Italy 408. Temos livre acionamento, aguarde para a cópia. Colo 994, a linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós. A linha decola com 7 nós, colo 994. Nave 6, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Livre pushback, chama para o táxi, colo 896. Alô, Salvador, é o Mike Bravo Vitor, na posição 9, tem uma previsão de rebote para a remota 14. Ok, tem uma aeronave no 10 que vai iniciar o pushback, após a mesa sair no táxi, será autorizado o Mike Bravo Vitor. Ok, obrigado. Juliet, Air Italy 408. Roger, taxi via Juliet, gate 1-1. Juliet, gate 1-1, Air Italy 408. Colo 994, decolado ao 07, chama controle 1-9-8, bom voo. 19-8, boa noite, o voo no 994. Report Gol 024, ready to copy. O voo no 606, Recife agora, 125-45. 12545, voo no 606. Turbo check train, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 9-9, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 1-0, escada no 0 no 2, 4-1-7-8. Report Gol 024, ready to copy. Go ahead, report Gol 024. Report Gol 024, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Zipar transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5077, read back. CSC, flight level 370 via Upper Zulu 10. To Natal, Upper November 870, flight plan route, on runway 10 left turn, departure frequency 119.8, Fox 5077, Portugal 024. Portugal 024, read back correct. Call ready for push and start. Call ready for push and start, Portugal 024. Gol no 896 com 156 a borda alterna, Fortaleza, 2 horas e 40 de autonomia, pronto, táxi. 116 a borda, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia Alfa, reporte ponte espera, pronto, gol no 896. Plano autorizado Recife, nível 0, nave 0, via Golf 677, saída Conde. Decola da 10, curva à esquerda, controle 11 nave, decimal 8, aciona 0264, coteja. Cotejamento correto, informar pessoas a bordo. 112 a bordo, altímetro 1012, está livre o táxi via hotel, chame antes da intersecção. Via táxi, via hotel. Gol no 896, ponto de espera na 0, pronto. Visual com azul na final, no 896. Visual no 896. Faz passagem do azul na final, ali mantenha no 0. Faz a passagem ali, mantenha na 0, no 896. O 2281 está livre o cruzamento, após táxi nessa frequência via Delta Alpha, repartido da Juliette. Azul 4178, solo azul no 1, livre à direita, táxi nessa frequência via Alpha Kilo, posição 9 do Pátio 3. Táxi nessa frequência de Alfa Kilo, posição, pode ir, posição 9 do Pátio 3? Afirmo, posição 9 do Pátio 3. Grato. Livre decolar do 10, vento 120 graus com 8 nós. Livre decolagem, bom no 8 nós. Salvador, Pascal 024, request push and start, take for this. Clear to push and start, call ready for taxi. Clear push and start, call ready for taxi, Pascal 024. Confere 2281, táxi via Alfa Juliette, Fátio.